Azul 4299, livre decolagem da 10, Zanta de 270 graus com meia dúzia nós. Livre decolagem 4299. O Vitor está no hotel, passou externo, solicito cancelamento. Condições visuais, o plano agora foi modificado ao 02, prossegue final da 17, reporte na curta. Ok, autorizado final da 17, reportará na curta, aviso do hotel. Quatro, dois, nove, decolou agora ao 03, controle no 20, decimal 8. O Vitor Tchaliotel na final, na curta final da 17. Tchaliotel livre pouso na 17. O vento é de 270 graus com meia dúzia nove. Autorizado pouso para o Vitor Tchaliotel. 4299, decolou 03, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, Delta 3304, informação Romeu. Confirme. Entre na sala 05. Oi, Salvador, bom dia, Delta 3304, informação Romeu. 3304, bom dia, prossiga. Solo 1219 trocou agora a frequência, 1219, não é isso? Afirmo. Obrigado. Eco Delta, continue, reporte os faróis, tá bom? Está autorizado o cruzamento do campo, prosseguindo para a cabeceira 17, para informação, vento é de 270 graus com meia dúzia nós. 7102, Marinha, prossiga. Marinha 7102, confirme se apresentou o plano de voo. Copiado. Acendo código transponder 0224. Informa pessoas a bordo. Marinha 7102, acione código transponder 0224. Informe pessoas a bordo. Reporte para girar base, marca cuidado. 299 da Azul, direto Mótima, chama em Recife, 125.1. Mótima 251, bora.